andrecedesmoral.com.br. Que parada louca, você em cima de mim tá sentando com pouca roupa, toda louca e eu aqui bebendo tem horas, você comigo até o fim aproveitando as horas, chapada de whisky gin. Talvez inconscientemente a gente saiba. Nós dois não são essa noite mais nada. Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba. Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba. Deixa a onda bater, o corpo esquentar. Deixa a minha boca sem pressa de terminar. Deixa a onda bater, o corpo virar. E hoje a noite acaba só quando a gente acabar. Deixa a onda bater, o corpo. Beija minha boca sem pressa de terminar. Deixa a onda bater, o corpo virar. Hoje a noite acaba só quando a gente acabar. Que parada louca, você em cima de mim tá sentando com pouca roupa, toda louca e eu aqui bebendo tem horas, você comigo até o fim aproveitando as horas, chapada de whisky gin. Talvez inconscientemente a gente saiba. E nós dois não são essa noite mais nada. Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba. Vem balançar, vem balançar. Deixa a onda bater, o corpo esquentar. Deixa a minha boca sem pressa de terminar. Deixa a onda bater, o corpo virar. E hoje a noite acaba só quando a gente acabar. Deixa a onda bater, o corpo esquentar. Beija minha boca sem pressa de terminar. Deixa a onda bater, o corpo virar. E hoje a noite acaba só quando a gente acabar. André Cines, o mural de Ibi Coara. A gente tá sendo amor enquanto o mundo acaba, mas fora dali divide a mesma madrugada. Ninguém além de nós vai ficar sabendo de nada. Esse é nosso combinado, ninguém vai saber de nada. Eu gosto de ver assim.